noite. Boa noite. Olha, ou os problemas brasileiros estão todos resolvidos ou nós nos tornamos perfeitos idiotas. Porque não é possível que dois assuntos tão fúteis possam chamar a atenção de um país inteiro. Primeiro, um programa de televisão em que se discute um estupro que por si só já é um absurdo, negado pelos dois protagonistas. Segundo, uma pessoa que ninguém conhece vira uma celebridade na mídia somente porque o nome apareceu milhões de vezes na internet. Luísa, nós já fomos mais inteligentes. Nós já fomos mais inteligentes. Nós já fomos mais inteligentes. Nós já fomos mais inteligentes. Não é possível que dois assuntos tão fúteis possam chamar a atenção de um país inteiro. Não é possível que dois assuntos tão fúteis possam chamar a atenção de um país inteiro. Não é possível que dois assuntos tão fúteis possam chamar a atenção de um país inteiro. Nós já fomos mais inteligentes. Yeah, Andrade 2012. Ilusões. Yeah. Beat da depressão. Yeah. Deixa eu falar, deixa eu me expressar, deixa eu cantar. Deixa eu relatar sobre o que vem me perturbar. Deixa eu te contar os relatos de uma vida triste, pra que você fique sabendo e tem mais valor a vida que você vive. Tanta gente por aí não tem a chance que você tem. Não deixe tudo passar em vão, aproveite tudo o que vem. As oportunidades que não faltam nem por decreto apareceram só uma vez, como todos que estavam perto. Você se vê sozinho, a angústia te persegue. Você olha pra todos os lados, mas algo impede que você enxergue as situações que realmente vão importar. Mas quando vieram não deu valor, agora o que resta é lamentar. Eu acho que a minha missão vai ser um espelho de quem escuta. Psicologia sonora que abre as portas da amargura. Se pergunta como eu sei de tudo isso que você passa, sem ao menos te conhecer é complicado, mas a gente fala sobre tudo que perturba o ser humano. Depressões, aflições, doença do cotidiano mundano. Eu acho que fui achado em alguma nave abandonada, que caiu em algum lugar por entrar na órbita errada. Criado por alguma família de muita boa vontade, mas eu sei que até agora de mim esconderam toda a verdade. Eu não consigo me adaptar ao vai e vem à minha volta. Os flashes de luz me guiam pra que eu entenda a minha rota.